Atenção, Belém do Pará. Tradição é tradição. E a festa mais tradicional do Domingo das Mães está chegando. Tradicional Bingão das Mães. É domingo 12 de maio, no Palácio dos Bares. E para fazer a festa para Legião Retrô, a sensação do momento, Príncipe Negro Retrô. Participação Luxon Saudade. Início 4 da tarde. Festa até 4 da manhã, até 7 da noite. Portaria liberada e balde R$ 9,99. Cartelas de bingo grátis. Prêmios, 5 pacotes de cerveja, um fogão 4 bocas, uma máquina de lavar e mais 2 prêmios de R$ 500. Tradicional Bingão das Mães, no Palácio dos Bares, com o show do Príncipe Negro Retrô. Uma viagem no tempo. É domingo 12 de maio. Após o almoço das mães, a Legião Retrô vai invadir o palácio. E você não é louco de ficar de fora dessa. Para você dançar, relembrar, fazer realmente uma verdadeira viagem com as músicas, vai! Vou gritar pro mundo que eu te quero, eu não vejo a hora de falar, já faz muito tempo que eu te espero. Alô, Camila! A Ana com a gente, a Júlia também, o Joelson. Me sinto uma criança. O Júlio também, a galera do Coliseu, Rodi. A filha que a gente, toda a galera, Lu Elton! Príncipe Negro. E agora? Alô, GD8! Edilson e Edilson, sei que esse sonho vai nos ir. O Rogerinho da Bebê! Príncipe Negro! Saúde aqui com a gente! Sobradinho também, um abraço! Lá vai! Edilson! Nosso amigo Quaresma também tá aqui com a gente. Eu sou o seu amor. Alô, Quaresma! Muda corações e você sequer notou. Tento chamar a atenção e me reaproximar, te lançando meu olhar. Nos meus sonhos sem querer, eu me vejo com você. Eu já fiz de tudo. Do coração. Se um dia você vai encontrar no meu olhar a mais forte emoção. Meu amigo Roger, aqui com a gente realmente fazendo uma visita especial. Aquelas, né, Roger? Um abraço pra você, nossa amiga Nilce também. Aqui com a gente. Casal Retrô na área, valeu, meu irmão. Quando o calor do comemorando aí na vitória do seu leão. Esse Roger. Eu já fiz de tudo. Mega Fúria, a GD8 com a gente, Sobradinho também. E pra Cláudio do Rock, a união das equipes. Tô aqui com a gente no Retrô, obrigado. Faltando fecha os olhos e passa um filme na mente, né? Ela veio assim, foi tão de repente. Obrigado, Cacá Refrigeração. Toda a equipe, os caras de pau. E não é normal me apaixonar assim. Meu coração me diz que o amor encontrei. Isso é amor, não é? Canta pra mim aí, vai! Até o amanhecer, isso! Isso é amor. Eu não posso negar com você. Chega primeiro lá, onde você for. Eu vou com você. Me tira de casa. Eu quero te amar. Toda noite que eu sonho, só vejo você. Quantas horas e minutos só pra te ter, amor. Linda em meus braços. Eu ando por aí querendo te encontrar. Toda mulher que vejo, imagino você. Onde você está? Entrou! Amorosa, rainha do funk, poderosa. Olhar de diamante nos envolve, nos fascina. Agita o salão, balança gostoso, requebrando até o chão. Amorosa, rainha do funk, poderosa. Olhar de diamante nos envolve, nos fascina. Agita o salão, balança gostoso, requebrando até o chão. Se quiser falar de amor, fale com o Marcinho. Te lambuzar, te encher de carinho. Em matéria de amor, todos me conhecem bem. Vou fazer tu vibrar no meu estilo, vai e vem. Minha gata tá doida, vou te dar beijo na boca. Beijar teu corpo inteiro, te deixar muito louca. Vem! Vem, vem dançar, empine o seu popozão. Remexe gostoso e vai descendo até o chão. Amorosa, rainha do funk, poderosa. Agita o salão, balança gostoso, requebrando até o chão. Amorosa, rainha do funk, poderosa. Olhar de diamante nos envolve, nos fascina. Agita o salão, balança gostoso, requebrando até o chão. Verdinha, moreninha, russa e loirinha. Me deixa doidinho quando dança tremidinha. Vai! O funk do meu rio se espalha. Olha meu retrô! Até quem não gostava quando viu não resistiu. Mulheres saradas, linda deslumbrantes. Corpo de sereia, olha bem excitante. Se tu não curte o funk, pode gritar de bobeira. Bote uma beca esperta e se junte a massa fogueira. Quer dançar? Quer dançar? O Tigrão vai te ensinar. Quer dançar? Quer dançar? O Tigrão vai te ensinar. Passa cerol na mão, assim. Cortar você na mão, vou mostrar que eu sou tigrão. Vou te dar muita pressão, então martela, martela, martelo, martelão. Levante a mãozinha na palma da mão, é o bonde do tigrão. Então martela, martela, martelo, martelão. Levante a mãozinha na palma da mão, a é torcida o... do papão. Não, não, não, não. Cadê a torcida do leão aí? Tigrão vai te ensinar. Não dá valor. quando toca. Jumar com a gente, galera de Abaetetuba, é São Sebastião, né? Pedro de Jumar, galera de São Sebastião, obrigado, valeu. Pode vir. Abraço, Everton, meus amigos de São Sebastião, valeu. Nosso amigo Orlando e a Hilda, lá de Barca Arena. Alô, Orlando! Alô, Hilda! Chegou para abalar e abalou, Patricinha! Chegou para abalar e abalou, Patricinha! Chegou para abalar e abalou, Patricinha! Chegou para abalar e abalou, Patricinha! Onde é o meu linda samba? Es un belén da samba. Onde es un belén da samba. Y así. Onde es un belén da samba. Um abraço, Milton. Obrigado, Milton. E a sua esposa, Mina Leia, com a gente aqui no Retrô. Seja à vontade, obrigado pelo carinho. Só mandei um abraço forte. Obrigado, Milton. E a sua esposa, Mina Leia, com a gente. Valeu, é isso. Onde es un belén da samba. Onde es un belén da samba. Un belén da samba. Un belén da samba. Keep going. Keep going. Keep going. Príncipe Negro Retro. Agora você tem Príncipe Negro Retro. Era tudo que você queria. Um abraço de bobeira e o parceiro Regis com a gente, valeu! Eu não sei por onde começar. No meu diário o tempo não quer passar. A dor que sinto por você me atinge o corpo todo. Não consigo mais te esquecer. Um abraço especial para o Johnny e a Mônica aqui com a gente, curtindo o Retrô. Obrigado, Johnny. Valeu, Mônica. Um abraço, Rogerinho. Lá da Baby Sound com a gente. O Anderson da família Cajueirinho, valeu! DJ Edilson. Edilson e Edilson. Príncipe Negro Retro. As estrelas perderam o seu brilho. Nosso amigo Ratinho do Transamérica. E essa esposa com a gente aqui no Retro. Obrigado, Ratinho. A lua parece chorar comigo. Olha o pau na coxa na área, meu. Da solidão, não deixe nada pra depois. Escute esta canção do nosso lindo amor. Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. Yeah, yeah. Eu juro, nunca mais vou me apaixonar. Me ilude, amor. Estou sofrendo. Eu sei que não. quem é? É Príncipe Negro, melhor som. Você pode acreditar. Príncipe Negro. É o som da galera que faz você balançar, você se soltar. Um som que mexe com seu coração. Com DJ Edilson. Edilson. DJ Edilson. Edilson. Obrigado, Milton! Nosso amigo Milton com a gente, sua esposa, Mina Leia. Obrigado, Val! O amigo galego com a gente, toda a galera reunida. Esteja à vontade, tá? Tudo é GD8 aqui com a gente. Alô, GD8! O som é... Alô, DJ Edilson! Banda Safira! Anne com a gente, a primeira dama curtindo o som do retrô aqui. Alô, Igor! Uma viagem no tempo. Passava, passava, passava assim. Com a eternidade te esperando, te esperava assim. A imensidão do meu amor por ti não se expressar. Por ti não sei expressar. Por ti eu menti, eu chorei, sofri. Olha o gol! Eu cresci com esse amor. Eu vivi, te deixo. Um abraço, galego, da Vassoura Nazaré, com a gente no galego. Um abraço, obrigado pelo carinho, tá? E o nosso parceiro Assis Produções, Dali Assis! Só lembranças de um grande amor. Baby, baby, você foi muito especial. nasce a dois. Só posso te dizer que já estou legal, à procura de uma mina muito especial. E essa mina, meu amor, não pode ser você. Eita, menina! A menina da janela fica sempre a me olhar. Eu quero falar com ela, eu preciso me entregar. O meu amor, dá meu carinho pra ela. O meu calor. Nosso amigo Roger, meu parceiro Henrique Lobato aqui com a gente, também no Retrô. Alô, Henrique! É só dela, só pra ela, só pra ela. É o Gão. É só dela, é só dela. A menina da janela fica sempre a me olhar. Edielson. Eu quero falar com ela, eu preciso me entregar. Olha pra mim, ela está me filmando. Eu acho que ela está afim. Será? Toda a equipe chateados com a gente. Curtindo aqui o som do Príncipe Negro Retrô, obrigado, tá legal? Lá de Francilândia, o Júlio, o Denis, Clay, a Priscila, a Mary também, a NN, toda a galera dos chateados. Abraço pra vocês, obrigado. Vai se ligar. O cara de hambúrguer tá na área aí, meu irmão. Égua rebelde, olha o cara de hambúrguer tá na área. Esse é o príncipe. Pelo jeito do seu gingado, ela gosta de pagode e baianada. Deve estar percebendo que eu gosto de brega, funk e lambada. Conheci, eu procurava um grande amor. Veja onde eu me meti. Ela veio do Talibã, era filha do Bin Laden. Adorava um homem bom, eu só queria uma Jade. Dancei, e no meio de uma guerra até atrás eu peguei. Atrás, não foi atrás. Eu só queria conhecer o homem chamado Chrome. Acabei foi descobrindo, ela é puro silicone. Eu vou lhe contar uma história, uma menina que eu tinha que adorava jerecar. Sete horas ela só no jerecá. E era de dia, era de tarde, era de noite. Essa menina só queria jerecá. toda a galera do Jambeiro curtindo o retrô também, um abraço pra vocês curtindo aqui, valeu galera do Jambeiro. O Príncipe Negro Retrô chegou. Venha você também viajar no tempo. Banda 007. Ela tentou usar uma roupa parecida, tentou o mesmo corte de cabelo, tentou. Vou te contar aonde ela errou. Ela errou quando o beijo não me arrepiou, quando o abraço dela não encaixou. O erro dela é não ser você. Ela quase ficou entre você e eu, mas eu disse quase, só quase, entendeu? E pra te explicar, a distância do quase é tipo ir de volta daqui até Marte. O Lobato com a gente, o tio Rex também, o cabeça da família Lobato. Você, alô, Edilson! Casa dele, ele não vai deixar descer. É uma minha, outra dele. O tio lá no canto certo aqui com a gente, valeu tio! Tá decorando a casa dele. Ele não. Grande Marquinho também aqui com a gente, obrigado Marquinho. É uma. Banda 007. Pediu e ele chegou. I can tell by your eyes that you've been crying forever. Príncipe Negro Retrô, a melhor viagem de todos os tempos. In the sky, don't mean nothing to you. Especial nosso amigo Eduardo, o pão de tesoura tá com a gente, Eduardo, curtindo o retrô também. Agora vai chover, quando perceberá que o seu tempo vai chegar. Pra você que não comprou ainda o CD do Príncipe ao vivo, gente, você pode vir aqui atrás, nosso parceiro, tá? Nosso parceiro assiste a primeira parte do Rebelde, a segunda do Edilson também já tá na mão aqui, ó. Já já tem a nossa também! É tão ruim a vida que você leva, mas presta atenção no que eu vou te falar. Você está tão adiantado e com esse erro você vai pagar. E assim vai. Seus segredos vem me revelar. Quero compreender por que você quer mais. Sonha, nem todos os sonhos se realizarão. Quando perceberá que o seu tempo vai chegar. Nosso amigo Tico, o amigo Tico Sobradinho Júnior, tá com a gente também no retrô. Abraço, Tico! Bora curtir essa aqui, bora! Tua luz, tua cor brilha mais que o sol. Os teus olhos são faróis que brilham. Se eu pudesse, acho que daria as estrelas no céu. Mas Saudações especial pro Márcio Fly com a gente. Aí do meio ambiente, tá aqui com a gente, curtindo o retrô também. O Cacaio do Carro Som. É, Júnior. Marcelo Márcio Fly, amigo Márcio Fly, cliente do meio ambiente, seus amigos aqui do Retro, valeu. Os teus olhos são faróis que brilham no mar. Se eu pudesse, te daria as estrelas do céu, mas eu não posso. Te dou o meu coração que bate por você, amor. Enlouquecidamente. Príncipe Negro. Príncipe Negro. A sua galera no retrô também. Alô, Guigui, valeu. Para pro fogo nessa mulher. Vou dar um banho de língua quente. E assim? Meu bem, eu quero os lábios seus. Oh, me beija, amor. Quero sentir outra vez. Como da primeira carinho, homem das óticas do Pará inteiro, bora. É nosso cristal, bebê. E a nossa ótica cristal, Emerson, tranquilo? Quando estamos sozinhos, nosso amor é tão lindo, eu te amo. Meus amigos da Vassoura Nazaré com a gente, um abraço com muito carinho, seu valeu. És meu doce pecado, eu te amo. Manda Top Show. Você é meu sol.

A Stefa, vem atrás do Cidade de Folia. Olha, pra você que vai em Belém, toda sexta-feira nós estamos no Botequim. Sexta Retrô do Botequim, toda sexta-feira em Belém. Som do Retrô. Deixa eu te amar só um pouquinho. Equipe Sopitel com a gente, abraço, valeu. Na fonte dos seus olhos, quero me banhar. No seu beijo molhado, vou matar minha sede. Me embala nos seus braços. Um abraço, família Mega Fúria, com a gente. Sonha. Fala pra Deus, Juan, valeu. Me leva pro seu colo, pode me ninar. Me cubra de carinho pra cessar meu frio. Um abraço, equipe Garotos do Rock. Ainda curtindo o Retrô, um abraço, um carinho, valeu, Caio. Júnior, DJ, tudo é considerado. Medo, conta sua vida sem guardar segredo. Tudo entre a gente pode acontecer. Um amor por toda a vida, um momento de prazer. Sem lugar, sem tempo e hora, a escolha é sua. Te ama o sol e noite de lua. Príncipe Negro Retrô. A verdadeira lenda viva das aparelhagens. O primeiro e único retrô do Pará. Esse a gente nunca mais esquece.